Agora sim, autorizado, Chevy Tanks. Autorizado, alinhar e decolar 120 graus, 8 lanches. Autorizado, alinhar e decolar 7 no meia, identifique, ISO 050, chegada é a Mari. Seis quatro, decola os 4-1 no controle de alavanca decimal 8. Obrigado. Boa noite, gol no 074. 074-360, contato radar vigilante. 360, vigilância, obrigado. Centro Recife, 125-45, alterna 1268. 2545-2685, muito bora, 3305. Oito. autorizado alinhar e decolar, vem um turno 20 graus, meia dúzia mais. Objet, desse mantém o 060, identifique, chegada é a Mari. Decolas 4.000, controle 19, decimal 8. 19, 8, boa noite. Mantenha a trajetória da Mari, se você não. É, tá ok. Confirma o número de voo do Web. Controle a Chanel 6224, decolada na sua escuta. Chinem 6224, destino Aracaju, Sadonigo 190, vigilância radar. 190, vigilância 6224. Sete no meia, nível descida para 2.000 pés, ajuste no zero no meia, autorizada final no zero. O gol 1074, chama sempre Recife, 2.000. Até mais. autorizado, Charlie Tax. Livre descida para 3 mil pés, ajuste no zero no meio. Sim. Na 224, chama Centro Recife. 12545, alternado 2685, chama 224. 545, alternado 2685, chama 224, boa noite. Boa noite. Sete no meio, complete final, chame turno no 86. Oi, boa noite, 57 no meio da UES. 57 no meio, avistado final, cheque trem de repouso, 100 graus, 62 anões. Repouso, 57 no meio, baixo da baixo. localizado até o ponto de espera, via Pátio Índia, chame pronto para decolagem. Muito boa noite, Arquidão 020 Heavy, Airbus 330, estou em Lisboa, 5550. Ok, I have here 350, flight level 350, do you accept 350? Affirm, Arquidão 020. Ok, you are clear to Lisbon, flight level 350 via upper 010. After takeoff, turn left to Puka, departure and ZPA transition. Squawk 5120, the control is 109.8. Lisboa, flight level 350, Bartolo 10, after departure, left turn to Puka, ZPA. Squawk 5120, frequency 109.8, Portugal 020. Correct, report to push and start. Call it right, right, Portugal 020. Aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardado. O total está autorizado a ingressar a linha e mantém, aguardando pista liberada para iniciar a corrida. Solo 57, livra direita e táxi na minha escuta Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, obrigado. Decolagem, o total vento 1,00 graus, 6,12 nãs. Você puxa o estado, fala para o taxi, é legal. Livre pouso, vento 1,00 graus, 12 nãs. Livre pouso, 509. Total decola 00, 0200, controle 19 decimal 8. Você é mais uma mensagem para nós, né? Decolou 00, controle 19,8. 19,8, obrigado. 9908, decolada na sua escuta. Total 9908, sobe a 320, vigilância, radar. 320 na vigilância total. Total, você podiava. Escuta, prossiga. Você está presente para o diabo? Voe, Elefa. Sim? Elefa. Gente, Elefa. Alfa aqui no Paz 3. Alfa aqui no Paz 3, escuta. If you zero clear to taxi until holding short to runway 10 via apron and then taxi India, report ready for takeoff. Taxi holding point runway 10 via apron, then vehicle ready at 0020. 9908, what is the approach for that? Chama agora Recife, 1251, 13325 para a vossa gás, 9908, tem um voo. É, 12. Alterna qual? 3325. 3325. Boa, boa pasta. Até mais, bom voo. Andeu. Clear to line up and take off, runway 10, wind is 120 degrees, 8 knots. Line up and take off, runway 10, 120 degrees, 8 knots.